Esta parte da sessão que nos reuniu aqui é uma tónica relativamente urbanística e social. Nós, a nossa associação, sendo uma associação que tem objetivos relacionados com o ambiente e com a defesa do ambiente, não é indiferente a essa dimensão, sobretudo ao analisar os problemas na perspectiva da sustentabilidade, que é uma, digamos, uma linha de raciocínio e de reflexão relativamente recente, que aliás já tem milhares de interpretações possíveis, umas melhores, outras piores, mas que introduziu uma reflexão sistemática sobre as realidades humanas num tripé que assenta numa componente social, noutra económica e noutra ambiental, e que está muito relacionada também com a consciência, também recente, de algumas décadas, de que a base de sustentação das sociedades modernas, de tipo energético, que são os combustíveis fósseis, especialmente o petróleo, não durará eternamente e, portanto, é necessário pensar como é que uma sociedade como a nossa atual poderá ter continuidade ou permanência, ou seja, sustentabilidade. Portanto, essa dimensão energética está muito presente em toda a discussão sobre as questões de sustentabilidade. Aqui ainda não abordamos, mas no fundo está subjacente. E portanto, esta parte que agora segue pode parecer, e se calhar é, um pouco bruscamente descontínua, porque parte de outros pressupostos, talvez, e de outro olhar, de outra forma de ver as coisas, mas no fundo, esta introdução que foi feita dá já uma série de dados muito interessantes sobre a cidade do Porto, nessa dimensão social, que é uma das componentes da reflexão sobre a sustentabilidade. O Porto é uma cidade que tem, segundo consta, uma grande discrepância social, isto é, uma cidade que atualmente, pelo menos, extremos, em que praticamente não há grandes mediações sociais, há um extremo muito pobre, muito pobre, e portanto isso ficou mais ou menos patente para as raízes históricas disso na organização do espaço urbano. Agora nós veremos, tentaremos ver como introdução a uma conversa entre todos esses outros aspectos, essa outra maneira de olhar, esse outro ponto de partida que é diferente deste inicial, mas que vamos então formular aqui com a ajuda da Anabela Gonçalves, que na Associação Campo Aberto tem preocupado especialmente com esses problemas da ambiente urbano e com a Sara Esteves, que tem um olhar de paisagista também, mas também da pessoa preocupada com a questão da sustentabilidade. Portanto, na Campo Aberto foi, portanto, aproximadamente em maio, nos interessantes que tinham os divulgadores e tentou-se constituir um grupo de trabalho do ambiente urbano. Logo na altura surgiu como tempo, digamos, estudar os divulgadores numa perspectiva de sustentabilidade. O que eu vou apresentar aqui não é nada fundamentado nos sentidos, portanto é uma curiosidade que está a ser desenvolvida, muito à custa também do Google Earth, que nos dá algumas pistas para nós irmos identificando algumas situações. Relativamente ao que está aqui em abordagem, o significado dos colaboradores, que é uma parte do texto, portanto, deve ser o significado, deve ser o conceito, como estão ricos a ser preservados na cidade, a razão justifica a densificação que acontece nos ricos, que potencial têm os ricos para o seu papel na cidade, há um controle que impeça operações de uso sobre densificação dos ricos, ou seja, qualquer legislação portuguesa, colaboradores e entre outros leões. Que boas práticas e as propostas da Campo Aberto nesse sentido. Portanto, por logradouros entende-se a malha urbana fechada, que numa cidade normalmente os edifícios separam da rua, ou melhor, os edifícios separam a rua do interior do quarteirão, constituindo este interior um espaço ao qual pode ser atribuído diferentes utilizações. O PDM do Porto define o locador como uma área de prédio correspondente à diferença entre a sua área total e a área de implantação do Porto Municipal. e, no fundo, nós muitas vezes identificamos o jogador como o nosso retalho. Nós podemos fazer algumas coisinhas, podemos utilizá-lo para diferentes atividades. De qualquer das maneiras, a questão que se colocou e que podemos observar é que realmente de que forma é que os operadores estão a ser utilizados. Uma perspectiva do Google, em que nós podemos ver aqui realmente diferentes utilizações dos operadores que podem ir desde estacionamentos. Aqui para cá temos o campo 24 de agosto, mas já é engraçado, nós vemos imagens a nível do Google Earth em que realmente alguns operadores têm precisamente o estacionamento como espaço ou como função, melhor dizendo, principal. Demasiado ocupados, impermeabilizados, e o espaço verde e a utilização do verde acaba por ser muito escassa no que diz respeito ao interior dos quarteirões. Também não vimos muito bem, aqui partimos como é que estão a ser preservados no Porto os colaboradores, só uma breve perspectiva de alguma estrutura verde da cidade, desde o Parque da Cidade, Jardins de Caos, Passeio Alegre, Palácio Cristal, Jardins de Nova Sintra, Jardim da Cojeira, a Praça de Lasques também aqui se revela com alguma importância em termos de escala, São Roque, Quinta do Covelo, Jardim Arcadão. É evidente que se nós aumentarmos a nossa escala, a situação vai nos aparecer mais importante em termos de espaços verdes. Só para termos uma ideia ainda do verde na cidade, algumas ruas arborizadas, formando alguns corredores. Engraçado notar, portanto, o centro histórico, e agora aqui referido, quase não apresenta nenhum espaço verde, e nem ruas, nem interior de quarteirões. E fazendo uma breve listagem, realmente é isto que nós temos a nível da cidade. Aumentando a escala de análise, vamos encontrar parques de proximidade, ou jardins de proximidade, ou espaços públicos de proximidade, algumas quintas, algumas escolas, onde o verde vai salpicando, o espaço da cidade. De qualquer das maneiras, também é interessante que nós fazemos uma análise da cidade, tendo em conta as áreas que eu aqui classifico como áreas residenciais de classes mais favorecidas, como o próprio centro histórico, o centro tradicional e, propriamente, a zona industrial. É interessante, relativamente às áreas residenciais de classes mais favorecidas, nomeadamente na proximidade da Foz, algumas ruas em que o verde realmente, o verde, não só ruas, mas também algum interior dos quarteirões, em que o verde começa e acaba por se salientar. Normalmente são áreas com vista panorâmica, jardins de proximidade, ruas arborizadas, casas com jardins e logradores normalmente cuidados. Isso é visível em algumas destas imagens que nós vamos vendo e que, através do mapeamento, se consegue fazer. No centro histórico, a situação já é inversa, portanto, o salpico de verde que vimos nas áreas residenciais de classes favorecidas, aqui já é um bocado de Ferreira de Bosch, portanto, o jardim está logo à frente do bocado de Ferreira de Bosch, e depois um ou outro espaço, algum interior dos quarteirões, mas de uma forma pouco significativa. A nível do centro tradicional, aqui podemos verificar o que está mais ligado, portanto, eu classifico aqui, portanto, isto sempre tem questões científicas nenhumas, de que está à volta, digamos, da Rua de Prefeito, quer para este, quer para oeste, nós verificamos realmente o interior dos quarteirões com alguma riqueza em termos de verde. Riqueza entre aspas. Também aqui na situação da zona de 24 de agosto, alguns parques, alguns jardins proximidade também marcando, e o interior dos quarteirões também com alguma, com algum verde a destacar-se. A zona industrial, no entanto, as áreas residenciais de classes médias à volta, já com algum verde, e como estão a ser preservados os logradouros interior quarteirões no Porto. Não há um indicador, por caso da pesquisa, toda a pesquisa que fiz, não estar tudo no início, não encontrei nenhum indicador de habitação de espaços verdes nos logradouros e interiores quarteirões. Existe um indicador de espaços verdes de acesso ao público no Porto, que no Porto anda à volta dos 7 metros quadrados per capita. A média europeia anda à volta dos 42,1 metros quadrados per capita, isto em 1996. O dado mais recente. Espaços frequentemente utilizados para estacionamento, ocupação industrial, comercial e construção habitacional. Nada é incluído a este nível. E a transformação, muitas vezes, dos logradouros interior-quarteirões em vazadores, lixeiras, entulhos, à medida que a vegetação vai crescendo sem qualquer controle. Imagens de interiores, do interior de alguns quarteirões. Temos também o facto de algumas quintas, antigas quintas, se terem transformado em solos expectantes, depois de retalhadas em lotes e com projetos de urbanização aprovados, acabam por fazer desaparecer a riqueza do verde que aí existia. Frequentemente impermeabilizados os logradouros, pronto, com as consequências que nós já sabemos à partida, portanto, a infiltração das águas das chuvas vai ser menor, menor sobrescoamento, menor escoamento superficial e depois a possibilidade de maior ocorrência de inundações e também a utilização dos logradouros no sentido de acaba os logradouros, embora a nível do PDM esteja sempre imposta uma certa impossibilidade de construção, mas também não o contrariam radicalmente. Portanto, é uma situação que acaba por dar para os dois lados. Se o construtor quiser avançar, o PDM também não impedirá de isso acontecer. A questão que se coloca é se há razões que justifiquem a densificação do que acontece no interior do quarteirão. Normalmente, julgo também por desconhecimento por parte de proprietários, arrendatários, utilizadores privados ou públicos, governantes e, de um modo geral, cidadãos, também não se tem muita noção do que é melhorar a qualidade de que os logradores também podem melhorar a qualidade de vida familiar, socioeconómica e ambiental no espaço urbano. Por outro lado, também temos uma renda locativa elevada que muitas vezes justifica que a densificação, a construção, acabe por acontecer no interior dos logradores. Que potencial têm os logradores, qual o seu papel? Portanto, no Porto, porque dada a característica do nosso clima, ranho, mas com bastante úmido, era interessante termos aqui uma vegetação adaptada às condições climáticas da cidade. Sei lá, exemplos disso temos o caso do Palácio Cristal, ou a Quinta da Macirinha, com vegetação extremamente luxuriante, a Quinta Taiti, ou mesmo o próprio Jardim Botânico. E no interior do lugar esta situação poderia ser bastante desenvolvida. Por outro lado, também apostar nos lugares também é uma maneira de aumentarmos o chamado sítio verde da cidade, promovendo maior riqueza, variedade, biodiversidade e também, sem dúvida, contribuir para a diminuição dos gases de efeito estufa. Não deixa também de ser interessante ver os lugares num momento de convívio familiar e social, sem dúvida. Também a prática de jardinagem, portanto, de atividades mais de descontração e também a prática de uma agricultura biológica, que muitas vezes poderia até ajudar a equilibrar o orçamento familiar e, para além, também de algumas reconhecidas vantagens sociais e psicológicas. Em algumas cidades já se aposta no interior dos lugares para desenvolver até atividades ligadas à restauração e à autonomia, em vez de termos o café, o restaurante, à face da estrada, portanto, a vida à rua, muitas vezes é o interior do dobrador que pode servir para um espaço, de, dependendo do que tem área suficiente, para uma esplanada, para um espaço agradável para se poder estar. Relativamente à legislação, o que é que o contraria daquilo que já foi observado, pelo menos pela minha parte? Não se vê nada na legislação que fomente a construção, antes pelo contrário. Neste caso, os moderadores, a mais recente lei, o Decreto-Lei 316/2007, 19 de setembro, chama a atenção precisamente que há recursos territoriais relevantes para a conservação da natureza e da biodiversidade. E nesse sentido, os moderadores poderiam ser realmente um espaço em que o património natural pudesse ser fomento de conservação da natureza e da biodiversidade. Também a nível do artigo 13 da mesma lei, as áreas agrícolas e no ponto relativo às áreas agrícolas e florestais, também muitos espaços, e aqui falo relativamente a algumas quintas, na cidade, acabam por ser abandonadas e depois sujeitas à especulação, e muitas delas em reserva agrícola nacional e reserva ecológica, que acabam por ser desafetadas para a construção. Temos também os moderadores como um ponto de passagem, um ponto de ligação com alguns. E fazendo parte da estrutura ecológica e que poderiam ser importantes, portanto, para a promoção da biodiversidade. Assim sendo, a situação que se coloca é realmente o que é que o PDM nos diz, e muito rapidamente faço esta abordagem, relativamente aos moderadores. O PDM divide o solo urbanizado em subcategorias. E, relativamente a cada uma destas categorias, verificamos precisamente que, no caso, por exemplo, das áreas históricas, o discurso é quase sempre idêntico. A edificação nos moderadores e nos quadrateirões pode ser admitida desde que. Artigo 13. Passamos ao artigo 14, relativamente à frente urbana contínua com visibilidade, quarteirões dos séculos XVIII, XIX e XX. A situação, admite-se a possibilidade de edificação dos moderadores, admite-se a possibilidade. Vamos para o artigo 18, relativamente à frente urbana contínua e possibilitação, o interior dos quarteirões destina-se a espaço verde, a fé tal, admite-se a possibilidade de edificação. Portanto, e o discurso continua por aqui fora, isto a nível do PDM do Porto. Ora, não sei se que boas práticas é que podiam ser implementadas a nível dos moderadores no interior de quarteirões. Em Portugal não vi muitos exemplos, mas em sites estrangeiros é engraçado notar-vos que há muita informação e muitas sugestões de como é que nós poderíamos e podemos melhorar o interior dos nossos quarteirões e, no caso, dos proprietários e utilizadores dos mesmos. Portanto, por acaso interessante, a nível de sites, os exemplos que são dados acerca de como nós podemos realmente, e os dados que eu tenho aqui, algumas das curiosidade que vou vendo e vou pesquisando, muitos exemplos de como, clicando e estando aqui alguns minutos a perder, e para quem estiver mesmo interessado em fazer alguma coisa interessante a nível dos quintais e moderadores que tiverem, de situações que podem realmente melhorar a nível de organização do interior dos quarteirões. Ideias muito sugestivas, muito engraçadas, algumas preocupando sendo um bocadinho mais dispendiosas em termos financeiros, outras nem por isso, mas que não deixa de ser interessante. Também sugeria aqui construindo o seu próprio espaço. E a partir daqui, escolhendo um dos jardins que estava aqui, ou um dos espaços que estava aqui em representação. Podemos fazer nós aqui uma simulação de construção de um pequeno jardim. Como é que nós, de acordo com o espaço que nós temos, podemos aqui a vizinha, etc. Portanto, podemos simular a construção, a organização de um gradouro, de um gradouro. Portanto, há ideias muito interessantes de. Portanto, isto está um bocadinho lento, a internet não está a funcionar muito bem, mas pode-se, portanto, rapidamente aqui fazer uma ideia muito engraçada de como é que se pode organizar um grande quartirão. Temos depois, então, para finalizar, o que é que na Campo Verde queríamos fazer acerca disto? Mapear os leaks em risco, portanto, fazer um mapa de levantamento, ou melhor, de levantamento dos lugares interiores de quarteirões, fazer um levantamento de boas práticas em lugares interiores de quarteirões, organizar visitas a lugares interiores de quarteirões, já temos algumas ideias, alguma possibilidade de visitas a efetuar, alertar cidadãos proprietários de lugares interiores de quarteirões, bem como a Câmara Municipal e outras, para a necessidade de os preservar e outras propostas que é que quiser colaborar connosco neste sentido. A todos. A minha relação com os bairros sociais veio do meu trabalho de mestrado, no tese de mestrado, conhecido sobre o tema de jardins produtivos em espaço urbano. Eu escolhi este tema porque pessoalmente me interessa o cultivo na cidade, no seio da cidade, e como arquiteta paisagista achei um desafio interessante trazer esse cultivo e torná-lo esteticamente aprazível e ao mesmo tempo aliar o recreio urbano, aliar, promover a interação social em conjunto com o cultivo, com a produção dos espaços verdes. Também tinha em mente aplicar este conceito de jardins produtivos nos bairros sociais, porque após algumas visitas percebe-se que estes espaços são, primeiro têm necessidades sociais especiais, precisam de maior apoio, de integração dos mais idosos, tanto das crianças também, de adolescentes mais com outros problemas. E por outro lado, têm um espaço exterior muito, muito interessante, um espaço exterior de grande dimensão, talvez por aquela política que eu desconhecia, que o professor Nicolau falou, de maximizar a insolação dos prédios. Isso pode ter sido uma política até positiva, porque permitiu que houvesse muito espaço verde, muito espaço livre entre habitação. O que é importante agora é tornar esse espaço uma unidade espacial interessante e conferir-lhe um desenho e conferir-lhe forma e função que une as pessoas. E, na verdade, em algumas visitas ao jardim, aos bairros sociais, em conversa com os moradores, todos os moradores, eu visitei, tive mais contacto com o bairro social de Rainha Dona Leonor, as pessoas que lá habitam chegaram ao bairro com 2 anos de idade. Portanto, os seus pais vinham todos de meios rurais e estavam habituados a ter uma relação com o cultivo muito próxima. E quando chegaram ao bairro, apropriaram-se do espaço do bairro e cultivavam as suas hortas, tinham as suas couves, tomates, tudo, as suas hortícolas. E isso passou para a geração dos seus filhos, que mantiveram essas hortas. Mais recentemente, com alguma reabilitação dos bairros sociais, a Câmara vem adotar uma política de limpeza estética do espaço. limpeza, simplificação. Simplificação do espaço, por razões estéticas, penso eu, e por razões também de segurança. Só que isso tem um problema social grande, que as pessoas não sentem o espaço como delas, como não sentem capazes de se apropriarem, excetuando alguns casos em que ainda arriscam a cultivar umas hortícolas, a pôr umas tags de arbustos, mas são temporários, porque a Câmara tem tendência a ir a deitar tudo abaixo. E, portanto, estes espaços verdes, com tanto potencial, acabam por ser o que um etnólogo francês, o Marc Auger, se referiu como os não-lugares, que são lugares que servem simplesmente para a circulação e que não têm qualquer vivência, não têm qualquer função social, nem ecológica, nem produtiva, nem económica. Claro que insisto que são espaços, pela sua dimensão e por estarem num centro urbano, muito com um potencial social enorme. E até pela cultura, pelo passado cultural das pessoas que habitam esses bairros, seria de fomentar a apropriação dessas pessoas do espaço, através do cultivo de hortícolas, ornamentais, como elas quisessem. Claro que se trata, como se tratam de áreas especialmente sensíveis, por ser um bairro social, e a razão pela qual a Câmara teima em manter essa unidade estética simplista, qualquer proposta de jardim produtivo ou jardim ornamental tem que se reger por algumas regras de coerência estética e ter atenção ao conteúdo. Por isso, no meu trabalho de jardins produtivos, tento arranjar uma forma de parceria entre os municípios e as pessoas, ou seja, que estes trabalhem em parceria, que os municípios trabalhem em parceria com as pessoas, no sentido de colaboração, em vez de impor as soluções que pretendem para os espaços verdes. Estes jardins iam trazer inúmeros benefícios sociais, económicos e ambientais. Acho que todos nós já sabemos os benefícios sociais das hortas urbanas e dos jardins produtivos. Em conversa com alguns habitantes do bairro e outros agricultores urbanos, são as próprias pessoas que fazem questão, são sempre pessoas muito comunicativas, que é muito engraçado, e fazem sempre questão de referir o quão saudável é poder cultivar e que ter tempo, porque normalmente são reformados, e fazem sempre questão de referir que estão muito melhor ali do que num café, a beber e a fumar e a desperdiçar o tempo de outra forma. Referem ainda que não têm qualquer necessidade de comprar as suas hortícolas fora, todas as necessidades de vegetais vêm da sua horta. Por outro lado, também se percebe que essas hortas são uma oportunidade de eles conhecerem melhor os vizinhos, de interagirem, de conviverem, de discutirem, em vez de se manterem fechados em casa ou então no café. Eu achei engraçado que no bairro social tinha a Dona Leonor, nos blocos camarários, embora pessoas que vivem juntas há 60 anos, se estão em blocos separados, já não se conhecem. Cumprimentam só com bom dia, boa tarde, mas não convivem, não discutem, não interagem. Isso agora, porque antigamente, isso é de uma história engraçada, do bairro Costa Cabral, penso que na tipologia de vivenda rural, sabem qual falava, era política do Salazar, em cada vivenda, plantar uma árvore de fruto diferente, que era exatamente para promover a interação social. Eu conheci um rapaz que morou lá nesses bairros e ele lembra-se dos vizinhos comunicarem bastante. Um tinha excedente de maçãs e ia levar ao vizinho, ou fazia compota em casa e ia partilhar com os vizinhos. Outro vizinho tinha laranjeiras e trazia Então havia ali uma interação social promovida pelo cultivo. E seria muito interessante hoje em dia que cada vez mais se ouve falar de novas hortas comunitárias que os municípios implementam, já são bastantes pelo país. Seria interessante também para a cidade do Porto promover essas hortas comunitárias nestes sítios estratégicos, onde elas são muito necessárias. E claro que essas hortas, como eu estava a dizer, e é o conceito de jardim produtivo, podem ter uma estética mais aprazível ao contexto urbano e que vai juntar o recreio e a interação social e áreas de convívio, áreas de estadia, com essas áreas depois de prática do cultivo. Acho que seria bastante interessante testar um conceito deste num bairro social e ver a interação social acontecer. Obrigada.